jeito, eu vou embora de uma vez. Tudo que você me fez, com essa cara de pau ainda vem pedir perdão. Tudo quebrou e agora já não tem conserto. Tudo está desfeito, você faz o que quiser, que agora não tem jeito não. Tem nada não, eu vou sair, vou procurar outra pessoa. Quem sabe um dia tudo acabe numa boa e outro amor um dia eu possa encontrar. Pra que mentir? Não brinca assim com o sentimento de ninguém. Você não sabe o valor que o amor tem, pois você não sabe o que é amar. Pra que mentir? Não brinca assim com o sentimento de ninguém. Você não sabe o valor que o amor tem, pois você não sabe o que é boa e outro amor um dia eu possa encontrar. Pra que mentir? Não brinca assim com o sentimento de ninguém. Você não sabe o valor que o amor tem, pois você não sabe o que é amar. Pra que mentir? Não brinca assim com o sentimento de ninguém. Você não sabe o valor que o amor tem, pois você não sabe o que é amar.